62-6234. Estamos com 99, 1h50, alterna Salvador. Oxenêmia 224, autorizado o táxi via Índia Alfa, não posso esperar chamar novamente, quem é legal no 0 no meio, reporta pronto para decolagem. Via Índia Alfa, não posso esperar chamar novamente, vou no 0 no meio, ajuste 6224. Total 9908, bravo, autorização 320 para Guarulhos. Total 9908, aguarda um minuto para cópia, por gentileza. Aguardando. Oceania 6224, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 062 é mais. Quem negar no zero, no meio. Total 9908, pronto, cópia? Pronto. Total 9908, autorizado Salvador Guarulhos, via, correção, DCT Elefa, após DCT Serra Eco Bravo Delta Índia, após DCT Sagaz, o restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 320, realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor voa Elefa, decola pista no zero, primeira curva à direita, aciona 5026, total 9908, controle 199.8. Tente autorizar 320 para Guarulhos, saída Arbor, DCT Elefa, após Elefa, DCT Sebedi, DCT Sagaz, após conforme rota de plano, primeira curva à direita, controle 026, total 9908. Cotejamento correto, 9908, controle opera em 119.8, reporta para o acionamento e pushback. Reportaria. 5972, aguarda um minutinho para a cópia. Roxane 6224, decolado aos 34, controle 119.8. Chamando controle 198, muito boa noite. Ó. 5972, na escuta da torre. Autorizado. autorizado Salvador Galeão, via Upper Whisky 50, após voa Eudes. Realize o perfil da saída da El, após da voa Leda, após Leda Eudes. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, nível 320 autorizado, aciona 5022, controle em 119.8. Rio 5972, informo, transmissão ininteligível. Está na escuta do Rio, só que sua transmissão está ininteligível. Qual é o nível que você autorizou? Nível 320, Rio 5972. Nível 320 para o Galeão, foi autorizado, uniforme 50. Decola pistão a zero, perfil da El, Leda após Deus. Nível 320, aciona 5022, 1198 1592 para o pushback acionamento. Acionando 5022, Rio 5972, chama pushback acionamento. 5922. Está pronto para o push acionamento, Rio. E o 5972 autorizado puxa acionamento no pátio 3, reporta para o táxi. Vai reportar quando para o táxi, Rio iniciando o pushback. Controle Salvador, 7 no meia, informação Bravo. 7 no meia, boa noite, eu sou a identificação, vou direto em TAP para a chegada, desça para o nível 050, estou o time, estou no zero, no meio, vigilância. Após Salvador? Negativo, Dona, vou Itap. Guerra na Flores de TAP, desça 50, no zero, no meio, ajuste, web 57 no meio. O 6324 abriu 10 graus à esquerda para um pequeno combo aqui. Gente. Total 9908, aguarda aeronave da Rio, terminal pushback inicial táxi, após a mesma está autorizado pushback acionamento. 972, acionado, Britax, 3 a bordo, 2, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Guarulhos. O Rio 5972 autorizado, táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama novamente, o QNH 1096. Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera chama novamente, o Rio 5972. Total 9908, observando a aeronave da Rio, Boeing 727. Está iniciando o táxi no pátio 3, autorizado o pushback e acionamento. Gente, pelo pushback total na pátio 3. 3000 no 096, informa estabilizado. A gente está na presa da LS feira 10. You're clear to Salvador, Lima, Papá, Papá, Tango. Via Upper Zulu 10. Your departure is Puka Transition Zipar. Runway 10 after departure turn left. Flight level 350. Squawk code 5030. Departure control 119.8. Portugal 020. Portugal 020, that's right, call me to push back and start up. Okay, ready, Portugal 020. Rio 5972 autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus 07 nós, que é legal no zero no meio. Alinhar e decolar, liberar a pista 972. Peguei a pista. Roger. 8730, Copa Dead, via Amon Arrival, descent at level 050, runway 10016, radar 7 up. Okay, 10016, before we have descent level 50 on the Amon Arrival, runway 10073. NM 224, passa nível 1, 70, chama de centro Recife, frequência 1254, hotel 285. Boa zero, nós, 07. 9908, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera, chama novamente, QNH 1096. Rio 5972, decolado aos 45, controle 199, decimal 8. 5972, contato radar, sobre o 320, bicho da El. Poderia voar da El direto, presente? Exato. Presente, direto da El, gente Rio. Total 9908, autorizado alinhar e manter pistão no zero. 286, bom pouso. 118612, boa noite. Total 9908, desconsidere, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 140 graus, 062 é nóis, que é legal no zero, no meio. Salvador, objeto 5796. Objeto 5796, continue a aproximação, guardando autorização para pouso. Tem um 727 de cabeceira 10, iniciando a rolagem. 5716, o vento 150 graus, 0612 nós, QNH 1016, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, é 5716. 2, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050, estou tímido, 0016, vigilante. 0016, 050, ZFU, está autorizando, tudo bem. 9908, decolado aos 50, controle 199, décima 8. 198, boa noite. Torre Salvador, boa noite, ao total 9908. Cruza 2000, saída Arbor. 9908, mandado para o radar, propio 320, perfil Arbor. Queime! Propanil 320, perfil Arbor. Gente, acendendo para o 320, perfil Arbor, total 9908. Webjet 5716. Obrigado, táxi Foxtrot Alfa Kilo, pátio 3, web 57 no meio. No pátio 3, atento ao sinalizador, 57 no meio. Atento ao sinalizador no pátio 3, web 57 no meio. 81016, report to localized course. Confirm John 8730, descend to 2000 and then intercept the localized. Localized, report on localized course. Giant 8730, descending 2000 feet and we'll report established on the localized. 972, passa nível 220, chama de centro Recife, frequência 1251, não tem 13325. Complete approach, contact now Salvador Tower, 11860. Tower 11860, clear the approach, 10980, 730. Tower, good morning, 9870, 10 miles high west from Remington. 8730, wind 150 degrees, 05 knots. Continue approach report on outer marker down lock. Okay, continue the approach report the outer marker with the gear down lock, 9870. Boa noite, 5809, vai atingindo 170.